Viver harmonia, big monkey, beat, eu maraca tudo chic, silence. Real bad boys moving silence. Por isso eu só registrei, né? Louco, tô pensando que nada em português é pouco, é nosso dialeto. Não posso ficar quieto, vendo o voo da música que eu exposto e vira neto sem causa. Só vem náusea, afinal seremos a continuação do rec dele sem pausa. Parece segurar os mano, que só é do rap enquanto não pendura os planos. Nunca pedi, mas idiota não aguento revide. Não vê só quanto que falo, demudo do David. Ridiculariza esse seu pick pop, menos pra sua vaidade, mais pro hip hop. Chega de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Chega de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Chega de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Chega de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Palavra gringa, gringa, no Brasil de mandinga. Você quer swag, mas a maloca swinga. Malandro ginga, por isso é xinga. Queremos uma erva gole de pinga. Vai dar xilique, link, a parte chique, chique. Vou explodir se eu fecho ick, ick. Prefiro um truco do que um poker. Não tenho um terno, mas tenho smoke. Você é medo, negro, tipo Padre Quevedo. Cinema na laje e o samba é enredo. Não tem close, close, aqui não tem pose. A vida amarga, a zeda pros nego trouxe. Bisu é bandido, não tem desfile. Matar a moda seria o killer. Swag é o caralho, swing é o nome. Gisele Beat apanha de todas da homem. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Swag é roupa e swing é Brasil, my ex. E dá meu cigarro civil, sou da terra do tamborim. Simples assim, da guerra pelo marfim. Claro que sim, sou feliz, tenho mesmo é preguiça. Da carnice e da cobiça, que tudo atiça. Todo mundo fica bem melhor, mudo. Vagabundo prefere parecer do que ter conteúdo. Diaca, você não tem senso estético. Tenho bom senso, pra não soar patético. Ao contrário, senso, gosto da nossa ginga. Da ping e da restinga, valorizo antes da gringa. Sem ufanismo, pessimismo, norteia. Eu sismo, e eles ainda caem no conto da sereia. Ideia feia, só que eu não me atrapalho. É swing, e swag é o caralho. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro, só quem já viu sabe que não é swag, é bem Brasil. Xinga de malandro,